Jesus te guiará por águas tranquilas e te envolverá numa esfera de adoração. Por isso clame ao Pai, clame ao Filho, clame ao Espírito de Deus. Clame ao Pai, clame ao Filho, clame ao Espírito de Deus. Quero ouvir você clamar. Clame ao Pai. Aleluia. Para louvar a Deus comigo nesta noite, essa canção. Eu vou chamar aqui Daniela Araújo. Louve a Ele, Daniel. Quando tu pensas em desistir. Este é teu momento com Deus. Fale com Ele. Entregue sua vida a Ele. Pois Ele está neste lugar. Entregue sua vida a Ele. Jesus. Pra te servir, te adorar, em suas vestes vou tocar, pois sei que vais me abençoar. Na tua mesa quero estar, pra te servir, te adorar, em suas vestes vou tocar. Seguro, clame a Ele. Espírito de Deus. Quando você estiver triste, clame a Ele. Espírito de Deus. E Ele virá com seu poder e maravilha. Espírito. Daniela Araújo.